errado. Eu leio o que a lei me diz para fazer, mas olho em volta e ninguém faz, então não faço. Então não faço. Amasso a convenção, fumo na condução, jogo no chão o maço de cigarro. Avanço o sinal, suborno o fiscal e todo mundo faz igual. Quando é que a gente vai poder olhar o espelho e ver algo que pareça ser o que nós somos? Quando é que a gente vai perder a mania de querer algo que pareça ser o que não somos? Jogo no chão um maço de cigarro, avanço o sinal.